Resistência não é atitude. Família Ronin. E o que restou do paraíso? Drogas e um drink no inferno. Que o clássico toca igual hit, que vale a milhões meu caderno. Caçando o demônio de terno, caneta pesada com ponto interno. A moda te torna famoso, só escrita te torna eterno. Sem apoio paterno, mãinha foi guerreira. Tudo que ela dizia virou hino pra vida inteira. Mais alto do que falador, é o grito da dona saudade. Posso ter o mundo inteiro, sem você falta metade. Quanta mãe solteira, passando necessidade. Virar o zoinho é bom, difícil é ser pai de verdade. Ser pai não é pra covarde, que faz sem assumir. Mas se a mina abortar, a sociedade vai destruir. Meu filho é comedor, virou herói do meus truta. Minha filha é vagabunda, se tá na balada de saia curta. Curar nosso machismo, mudar nossa conduta. Quem pode determinar quem é santo e quem é puta? Já passou da hora de aceitar a diferença. No mundo imperfeito, o preconceito é uma doença. Que mancha nossa alma, planta trauma, separatismo. No campo me concentro pra derrubar o nazismo. Salve o vandalismo, vagando, teta criminal do Miller. Rap seria o Kelo, nocivo seria o killer. Vocês têm Camaro, Rolex, mansão. Nunca conquistarão o respeito do facção. Sopro de destruição, universo no verso implica. Mente dos menor, terra fértil, vocês plantando titica. Todo mundo é foda, todo mundo é pica. Mas quem liberta a coroa, escrava de madame rica. Chega nos riscos de DRM. Ei, satisfação. Máximo respeito, show livre, nocivo Xomon. Resistência não é atitude, pedaço da Saife, poetas da Babilônia.